Está no ar, mais uma vez, pela Rádio Campeche, Moqueca de Siri, retransmitido pela Rádio Bronca. É sina, assina, lá ensina, assina aqui o conchichina, toca percussão, canta. É sina, como medicina, assina, nananina, assina, lá ensina, sem pretensão de sina. Sina, assina, lá ensina, assina aqui o conchichina, toca percussão, canta. Sina, como medicina, sina, nananina, sina, lá ensina, sem pretensão de sina. Assina, na ensina. Itamar Assunção, Anelis, Assunção, Bocato, Sangue Milier. Ensina, ensina aqui o conchichina, toca percussão, canta. É sina, como medicina, sina, nananina, sina, lá ensina, sem pretensão de sina. Sina, assina, na ensina, ensina aqui o conchichina, toca percussão, canta. É sina, como medicina, sina, nananina, sina, lá ensina, sem pretensão de sina. Tata Fernandes, Paulo Lepetit, Viva Naná Vasconcelos. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, Moqueca com U e QU, todos da quinta, ao vivo aqui na Rádio Campestre, transmitindo a Rádio Bronca para Barcelona. É sina, assina, na ensina, assina aqui o conchichina, toca percussão, canta. É sina, como medicina, assina, na nanina, assina, na ensina, sempre pensando em sina. É sina, assina, na ensina, assina aqui o conchichina, toca percussão, canta. Rádio Comunitária Campeche. São Francisco do Sol, São Francisco do Sol, São Francisco de Assis, São Francisco de Assis, São Francisco de lá, São Francisco de lá. São Francisco tem dó de mim. Um sol menor lá fora se espalha. Um sol menor lá fora se espalha. Um sol menor lá fora se espalha. Um sol menor lá fora se espalha. Um sol menor lá fora se espalha. Um sol menor lá fora se espalha. Um sol menor lá fora se espalha. Música. Francisco do Sol. São Francisco do Sol. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. São Francisco de lá. São Francisco de lá. São Francisco tem dó de mim. Eu sou compositor, cantor, também sou autor. Falo mais de flor do que do Leonu, mas não sou Roberto Carlos. Não tenho carro de boi, Leonor, nem outro tipo de carro. Meu cachê é um horror, Leonor, não sobra nem pro cigarro. Não tenho nem gravador, não tenho nem gravador. Leonor, meu São Benedito é de barro. Meu menu é feijão arroz que divido com mais dois, Leonor. Quando não falta trabalho, viver somente de amor, Leonor. É tão lindo quanto precário. Tem que morar de favor, Leonor. Lá no bairro do Calvário, o que eu tinha de valor? Que eu tinha de valor, Leonor. Dois gatos, três agasalhos, cachecol de lã de bisto, tarçan de biste, terror coberto, quatro jogos de baralho, um macacão furtador, Leonor. Uma coxa de retalhos. Foi pra casa do Carvalho. Devagar conhece a dor, Leonor. Casamento é muito caro. Eu sou compositor, cantor, também sou autor. Falo mais de flor do que do Leonor, mas não sou Roberto Carlos. Não tenho carro de boi, Leonor. De carro, meu cachê é um horror, Leonor. Não sobra nem pro cigarro. Não tenho nem gravador, não tenho nem gravador, Leonor. Meu São Benedito é de barro. Meu menu é feijão com arroz que divido com mais dois, Leonor. Quando não falta trabalho, viver somente de amor, Leonor. É tão lindo quanto precário. Tem que morar de favor, Leonor. Lá no bairro do Calvário, o que eu tinha de valor? O que eu tinha de valor, Leonor? Dois gatos, três agasalhos, cachecol de lã de vista, taças de biste, terror coberto, quatro jogos de baralho, um macacão furtador, Leonor. Uma colcha de retalhos. O que não tá no penhor, Leonor. Foi pra casa do Carvalho. Da para para pa. Da para para pa. Da para para pa. Da para para pa. Viver somente de amor. O que não tá no pinho, Leonor, foi pra casa do Carvalho. Oh. arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Agora Elza Soares, artigo nacional. Vamos parando, gente, não é bem isso, por favor. Que equívoco. Não é bem isso, nós cantamos é samba. Artigo nacional do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba. E é batatão, é batatão. Esse negócio de biribiribirei é pro senhor Cap Cap Galloway. Se ele soubesse o gosto que o samba tem, mas deixava Hollywood vinha pro samba também. Não é bem isso, nós cantamos é samba. Artigo nacional do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba. E é batatão, é batatão. Esse negócio de biribiribirei é pro senhor Cap Cap Galloway. Se ele soubesse o gosto que o samba tem, mas deixava Hollywood vinha pro samba também. O negro para o Robson na cuica, e o Robson de pandeiro na mão, e os três famosos irmãos Ritz, um de cavaco e dois de violão, o Ted e Lewis na flauta, Veste Wheeler na marcação. No canto, a Tazanete, no samba original, vai se dançar no salão. Bandeiro na mão, e os três famosos irmãos Ritz, um de cavaco e dois de violão, o Ted Lewis na flauta, Ted Wheeler na marcação. No canto, a Cajanete, no samba original, vai se dançar no salão. Pois é, não é bem isso, nós cantamos samba. Artigo nacional do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba. E é batata, esse negócio de mirim. É pro senhor Kebe Kebe Calauei. Se ele soubesse o gosto que samba tem, mas é chato, barulhão, devia pro samba também. Elza Soares, maravilhosa. Agora Noriel Vilela, saudosa da Bahia. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Eu visitei 365 igrejas, visitei terreiros e fiz meu patuá. Revi amigos e vi minha mãe querida. Tenho saudades do povo de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. No terreiro eu vi o candomblé, o meu acarajé provei o munguzá. Tenho saudades da minha Bahia. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Eu visitei 365 igrejas, visitei terreiros e benzi meu patuá. Revi amigos e vi minha mãe querida. Tenho saudade do povo de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. No terreiro eu vi o candomblé, comi o acarajé, provei o munguzá. Tenho saudades da minha Bahia. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá.

coisas que eu tenho valor. Amar desse jeito é pecado, eu aqui te esconjuro em nome do pudor. Lábios mordidos de sede, os olhos cheios de vontade, os corpos cheirando a desejo, dois bichos com pela metade. Perigo entranhado na mata, o peito estrelado se agita e grita a doutrina dos loucos, dos roucos gemidos de amor. É quando um rugir poderoso, mistério que chamam de Deus, descendo de baixo e dos lados, desfere a palavra aos cristãos e ateus. Curvai, belas filhas da terra, postai-vos de quatro sem dó, que quando a mulher geme berra de amor, eu e ela viramos um só. Eu e ela viramos um só. Eu e ela viramos um só. Viramos um só. Ângela, morro. Bobagem. Depois tem a trupe poligodélica. Antes de lhe amar, devo me amar. Não foi amor que eu lhe dei. O amor não existe pra aprisionar. Foi feito pra libertar. Bobagem eu querer lhe dizer que as mentiras voaram e que a dor virou pó. Mentira eu querer me enganar, que melhor que você aprendi a ser só. O amor não machuca nem mata, é o que a gente anda cata, difícil encontrar. Portanto sairei à procura, descanso ou cura em mim vou achar. Bobagem eu querer me enganar, que melhor que você aprendi a ser só. Por nunca saber dar carinho, ser doce e mansa, meu amor deu um nó. E que a dor virou pó. Mentira eu querer lhe enganar, que melhor que você aprendi a ser só. O amor não machuca nem mata, é o que a gente anda cata, difícil encontrar. Portanto sairei à procura, descanso ou cura em mim vou achar. Bobagem eu querer lhe enganar, que melhor que você aprendi a ser só. Por nunca saber dar carinho, ser doce e mansa, meu amor deu um nó. Queria fazer um depoimento. Hoje faz 6 meses que esse coroa aqui, o Siri, parou com o cigarro. Afinal, esse Felipe morre antes dele do que eu. Na, na, na, na, na, na. mundo sabe o meu senso de sonhos antes solitários. Não, não, não, não, não, não. Este foi o lado A do Moqueca de Siri de hoje. Começamos com uma trupe: Bocato, Anilins, Itamar Assunção, Vange Miguete, Tata Fernandes, Paulo Lepeti, música de Naná com Itamar Assunção. Assim Naná ensina. Alice Ruiz, Alzira E e Arnaldo Antunes, Rezem Lá. Machico Batarumi, com Leonor, Dita Mara Assunção e Naná Vasconcelos. Elza Soares, Artigo Nacional. Noriel Vilela, Saudosa Bahia. Barro, Mata o Negro. Flávio Tris, Selva. Ângela Rorô, Bobagem. Fechou o lado A, a trupe poligodélica com Galvão. É o Galvão, é com tio no O, no primeiro O. Galvão. Tio A O na na na na na na. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta após o proselitismo babaca da Voz do Brasil, 8 da noite, e é retransmitido quinta, 6 da tarde, em horário local, para Barcelona pela Rádio Bronca 104.5, ao vivo aqui no Eco Estúdio. É toda quinta, 8 da noite, com o estúdio aberto para quem quiser se apropriar desse meio comunitário de comunicação. No site tem todo o procedimento. O pessoal que mora na região, quiser meter um programa, entrar com um projeto,

carneiro, dia que se zapa um dedo, todos pés para chachar. Bate o zabumba, bate o trião, chegou a vez do sanfoneiro. Bate o zabumba, bate o trião, chegou a vez do sanfoneiro. Mas a bombeiro, que essa fona vai tocar. Com meu triângulo eu vou botar para chachá. Mas a bombeiro, que essa fona vai tocar. Com meu triângulo eu vou botar para chachá. É sanfoneiro, triângulo que diz a bombeiro. Pelo Brasil inteiro vamos agora chachear. Eita, como é bom sanfoneiro, triângulo que diz a bombeiro, todos têm para chachá. Eita, como é bom sanfoneiro, triângulo que diz a bombeiro, todos têm para chachá. Bate o zabumba, bate o triângulo, chegou a vez do sanfoneiro. Bate o zabumba, bate o triângulo, chegou a vez do sanfoneiro. Achachado bom! Bate o zabumba, zabumbeiro, que a zafona vai tocar. Com meu triângulo eu vou botar para chachar. Bate o zabumba, zabumbeiro, que a zafona vai tocar. Com meu triângulo eu vou botar para chachar. É sanfoneiro, triângulo e zabumbeiro. Pelo Brasil inteiro vamos agora chachear. Eita, como é bom sanfoneiro, triângulo e zabumbeiro, todos têm para chachá. Eita, como é bom sanfoneiro, triângulo e zabumbeiro, todos têm para chachá. Bate o zabumba, bate o triângulo, chegou a vez do sanfoneiro. Bate o zabumba, bate o triângulo, chegou a vez do sanfoneiro. Samuca e a Selva, afobado peito altivo, arroba moqueca siri. você que faz tão bem feito. Você me implora de um jeito. Você me bate, eu respeito. Eu respiro em teu peito. Eu reparo que é pra não parar. Você que faz tão gostoso. Você que chora em teu gozo. Você se tão tenebroso. Eu era ansioso. Eu estalo pra não estar. De saudade, de tanta felicidade, e vivi de cá pra lá. Voltei voando só pra te tirar do muro. Eu te dei o braço, mas te vi pular pra lá. Olha, pois afobado, mesmo que de peito altivo, nunca foi adjetivo de quem sabe o que é amar. Pois afobado, mesmo que de peito altivo, nunca foi adjetivo de quem sabe o que é amar. Moqueca de Siri é um programa feito com álcool gel e máscara. Fora Bolsonaro genocida. Toda quinta de 8 às 9 da noite e também domingo de 11 ao meio-dia. Moqueca de Siri, aqui na Rádio Campeche, 98.3, uma frequência comunitária. Zé Manuel, pra iluminar o rolê. Onde andará você? Deu meia-noite, eu só queria saber. Se na Consolação, na Brasilândia ou no ABC. Onde andará você, noite fria e sem lua? Queria ser o sol te iluminar e aquecer. Só me resta pedir que Deus proteja o seu rolê. Te encontro em pensamento, vejo o paraíso. Me perco em teu sorriso. As ruas tão escuras não enxergarão sua ternura. Onde andará você? Não vou te ligar. Não quero mais fuçar seu Instagram pra saber. Só me resta pedir que Deus proteja o seu rolê. Moqueca de Siri, os dois pés no cafona. Na sequência tem Tânia Alves com trio Iraquitã. E depois Fafá de Belém. Onde andará você? Sem lua, queria ser o sol te iluminar e aquecer. Só me resta pedir que Deus proteja o seu rolê. Onde andará você? Não vou te ligar. Não quero mais fuçar seu Instagram pra saber. Só me resta pedir que Deus proteja o seu rolê. Só me resta pedir que Deus proteja o seu rolê. Música.

queria fazer um som maneiro pra botar no YouTube, ganhar um dinheiro e viajar com os parceiros. Mas o sonho faliu, eu tô no Brasil, quero fazer sucesso desde o ano 2000. Já comprei computador e também um tecladinho. Debaixo do chuveiro faço um show só pra mim, com a sonoridade original, muito efeito no vocal. Minha luz é de LED. Eu queria ser o rei de Ohé. No lado B do Moqueca de Siri, ouvimos Ariano Suassuna com Antônio Nóbrega, Madeira que Cupim Não Rói, Juliano Holanda, Junior Flex, Cristina Amaral, Miolo do Pão, Os Três do Nordeste, Três pra Xaxá, Samuca e a Selva, Afobado Peito Altivo, Zé Manuel, pra iluminar o rolê, Tânia Alves com Tio Iraquitã, Fica Comigo Esta Noite, Papai de Belém Volta, Kiko Dinucci, Tango da Bronquite, Baco Exu do Blues, Celo Dutti, Vírus e Yang Piva, com Dedo no Cu e Gritaria, uma música dedicada ao Carluxo, filho do Bolsonaro genocida. E no fundo estamos ouvindo Biltre com Psycho. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira ao vivo pela Rádio Campeche, aqui no Eco Estúdio, e depois é retransmitido pela Rádio Bronca também toda quinta-feira. Em Barcelona, pela Rádio Bronca, 6 da tarde. E ao vivo, aqui, 8 da noite, pela Rádio Campeche. Tem a reprise do programa no domingo, das 11 ao meio-dia, também aqui na Rádio Campeche 98.3. 104.5 em Barcelona, radiobronca.info, radiocampeche.com.br. Valeu! Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Até a próxima! Tipo Radiohead. É rádio na cabeça, galera. Eu quero rádio livre no meu radinho. Moqueca de Siri, desde 2006, rebelde na democratização dos meios de comunicação. Vamos lá, Pedro Barros, quebra tudo!